negócio aqui é diferenciado. Bote mais um, Lequito, bote o povo. Oi, Elton, tô ligadinha na 87.7 FM. Sim. Isso aí, São João da Barra. Rosane Nani. No coração de todos os ouvintes. Valeu, minha madinha. E todos vocês aí da rádio. Muito obrigado. Beijo, Rosane Nani. Fica com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo protege a todos nós. Amém, madinha, um abraço. Rosane Nani. Aí em Gruçaí, São João da Barra, do nosso Rio de Janeiro. Alô, Fabrício Nani, meu padinho. A família Nani, bebê, tá toda com a gente. Só aqui na Gruçaí FM, só aqui no Domingão. Bote mais um, Lequito, bote o povo, bote só mais isso aí, vá. Cuide. Sou Vanusa de Araújo, da cidade, eu vejo Brejinho no interior. Na roça, sim. Assista a rádio, 87.9, que tal? FM. É a boa. Passa a música aí de Maria Mendonça, uhum. Fala a Verdade. Olha. Quero oferecer para minhas irmãs, Marilene Adleza, Ana Maria Prima, Maria de Miro, Ivaniza Xareia, Kátia, Carol, Milena, Zanita, Iara, Natália, Nedina, Nedinazinha, Esmeralda, Beira Rio, Seu Rosa, Eita, Joelista da saída do Riacho Frio, uhum. E pra você, obrigada, Deus abençoe o nosso domingo. Valeu, madinha. Daqui eu pensei que ela ia oferecer essa música pros políticos. E assim, olha, fala a verdade, é. Eu já tava pensando. Eu já ia dizer pra tu cortar a vadinha. Olha, a Lequita, ela vai mandar um abraço pra algum político aí. Ai, gente! Um abraço, vadinha! Ai, rapaz, que dizer, viu? Oliveira dos Brejinhos da Bahia. A nossa Rádio Cristã FM, sempre com o Domingão. É, negada. O negócio é sério, Lequita. Mas brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Eu acho que aos pouquinhos, né, a política nacional ela vem mudando, né, Lequito? Conforme as gerações vão passando, né? É muito bom que os jovens estão se interessando pela política, né? Finalmente. Estão começando a ter o interesse em votar, em conhecer os candidatos, saber o que é que eles pensam, o que é que eles querem fazer, né? Isso é bom, isso não é ruim, não. E melhor ainda, sabe o que é? É que tem muitos jovens que estão se candidatando também, né? Isso é muito bom. Renovar, né? Às vezes é preciso a pessoa também, né? Tá ali a vida inteira, né? Às vezes é bom ter um sangue novo na política, né? É sempre bom, é sempre bom. Enfim. Vou falar de política não, meu filho. Deus me defenda. O cara é distância daqui, tem negócio de política aqui no programa. Eu só tô dizendo que é muito bom que a juventude se interessa pela política, porque a política, ela influi na vida de todo mundo, né? Então isso é muito bom. Só falei política mesmo por causa da música aí, da Vanusa aí. Negócio de falar a verdade. Ah, Maria, bora com o sucesso, pala aqui, tá agora. Mais alegria, mais emoção. Aqui o sucesso não para, continua. Domingão, chegando mais hit, bebê. Você ficou em mim, dentro de minha alma, feito uma tempestade que nunca se acalma. Amor que me pegou de um jeito inesperado. Teu nome é um grito preso na garganta, te vendo acompanhada parecendo santa, e eu querendo ser quem está do seu lado. Será? Do jeito que você quiser, assim será. Mesmo que toda a vida tenha que esperar, eu ficarei guardado nesse sentimento. Por te amar assim, a felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Por te amar assim, deseja sua boca sem poder beijá-la, deseja sua pele sem poder tocá-la, e queimo de vontade a cada madrugada. Por te amar assim, por te amar assim, por te amar. Assim vou caminhando numa corda bamba e sigo as tuas marcas feito tua sombra, preso nesse amor que eu quero noite e dia. O tempo vai passando como um vento forte e eu aqui largado a minha própria sorte, contando os segundos pra você ser minha. Será do jeito que você quiser, assim será. Mesmo que toda a vida tenha que esperar, eu ficarei guardado nesse sentimento por te amar. Felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Por te amar assim, desejo a sua boca sem poder beijá-la, desejo a sua pele sem poder tocá-la, e queimo de vontade a cada madrugada. Por te amar assim, te amar assim, vou te amar proibido. Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Por te amar assim, desejo a sua boca sem poder beijá-la, desejo a sua pele sem poder tocá-la, e queimo de vontade a cada madrugada. Por te amar assim, por te amar assim, te amarás. Essa é mais uma que o Elton estoura para todo o país. E você ouve primeiro aqui no Domingão Musical. Se eu fosse você, eu não me apegava. Deixava o coração se envolver, nem falava que amava. Pra quem tá querendo só prazer, devia só beijar e esquecer da boca. Devia só me usar pra tirar sua roupa e nada mais que isso. Não tô querendo compromisso. É que o beijo só presta no improviso. Coloca o sentimento a prejuízo. Coloca o sentimento a prejuízo. Na minha cama tu é solto na delícia. Coloca o sentimento a prejuízo. Coloca o sentimento a prejuízo. Nada mais que isso. Isso é Aldo Soares fazendo aquele pagodejo. Prejuízo.

chorou. Mas o tempo se passou. Esperei por um sinal que não me encontrou. Agora deixa essa canção pra que possa me ouvir. Programa Domingão Musical. Eu mal tô indo lá em casa. Agora a coisa desandou. É da balada pra balada. Eu tentei prestar, mas você não colaborou. Trocou minha boca e o pior de tudo. Mais uma que o Elton estoura para todo o país. E você ouve primeiro aqui no Domingão Musical. É Júnior e Pancadeiros, beijando boca de cobra. Pode aí, só mais R$3 de som. Traz cachaça pra minha mesa, garçom. Hoje eu não respondo por mim. Foi um amor mal resolvido que me deixou assim. Não queria tanto, apenas ser correspondido. Seria o bastante pra eu ser feliz, mas o destino me negou. Eu tô com saudade, tô levando a vida aos trancos e barrancos. A minha carência, a falta de amor. Hoje acordei paranoico. Tô namorando a garrafa, só tô beijando boca de copo. Mesa de bar é meu foco. Tô namorando a garrafa, só tô beijando boca de copo. Hoje acordei paranoico. Tô namorando a garrafa, só tô beijando boca de copo. Mesa de bar é meu foco. Tô namorando a garrafa, só tô beijando boca de copo. Boca de copo. Tem vaqueira aí, tem Juninho e Pancadeiros, a bancada das vaquejadas. Pode aí, só mais R$3 de som. Traz cachaça pra minha mesa, garçom. Hoje eu não respondo por mim. Foi um amor mal resolvido que me deixou assim. Não queria tanto, apenas ser correspondido. seria o bastante pra eu ser feliz. Mas o destino me negou. Eu tô com saudade, tô levando a vida aos trancos e barrancos. A minha carência é a falta de amor. Hoje acordei paranoico. Tô namorando a garrafa, só tô beijando boca de copo. Apesar de bar é meu foco. Tô namorando a garrafa, só tô beijando boca de copo. Hoje acordei paranoico. Tô namorando a garrafa, só tô beijando boca de copo. Apesar de bar é meu foco. Tô namorando a garrafa, só tô beijando boca de copo. Boca de copo. É o bagulho de Juninho e Pancadeiras. Só enchei derramando. O Brasil inteiro ligado. Domingão Musical. Ah, Brasil, já chegou a hora. Aquela hora que ninguém queria que chegasse, né? Chegou a hora da gente ir embora. Que pena, né, meu povo? Mas preocupa não. Domingo que vem a gente tá de volta com muito mais música boa pra você. Levando alegria, levando muita música, muita descontração no seu domingo. E é claro, sempre, sempre, sempre com a sua participação, com os melhores prêmios. Eu espero você aqui, junto comigo e toda essa minha equipe maravilhosa. Que Jesus nosso Senhor abençoe você e sua família. Que todos tenham uma ótima semana, né? Um bom começo de semana, por que não dizer assim, né? E que essa semana a gente consiga realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, e que a gente consiga, mais do que nunca, persistir sempre. E, claro, fortalecer cada vez mais os nossos vínculos e as nossas ideias. Que tudo, tudo se realize da maneira como deve se realizar. E é claro, tudo na sua época, tudo no seu tempo. Muita saúde e paz para cada um de vocês. Um abraço, Brasil. Um cheiro. Até domingo que vem, se Deus quiser. Valeu, minha gente! Você ouviu o programa Domingão Musical. Apresentação, Elton Lucas Sampaio, o locutor da galera. Todos os domingos, conquistando o Brasil. Até o próximo domingo. Quer acompanhar as novidades e concorrer a prêmios? Então segue agora o Elton no Instagram, @ Elton Lucas Oficial. É música sem parar. Tá na cara que você ouve. Rádio Estrela do Mar FM. A Luz Ótica informa aos seus clientes e amigos que todas as terças-feiras, a partir das 8 horas da manhã ao meio-dia, está realizando exames de vistas. Trabalhamos com as melhores marcas de lentes e armações. E atenção, na compra do seu óculos completo, você ganha inteiramente grátis o seu exame de vista. Aceitamos todos os cartões de créditos e parcelamos em até 6 vezes sem juros ou à vista com 10% de desconto. Estamos localizados na Avenida José Bezerra Sobrinho, em frente ao Bradesco. Telefone 819-9922-8913 ou 98154-0968. Quiosque Quatro Estações, o seu point da orla de Tamandaré. De inverno a verão, o melhor lugar para você se deliciar com familiares e amigos. O melhor petisco e almoço de toda uma região. Lá você encontra peixada regada com camarão, peixe frito, caldinhos, carne de sol, a cerveja mais gelada da orla, frutos do mar e muito mais. Vem, minha joia, pra mão de quem sabe zelar e querer bem. E um atendimento nota mil. E o Quiosque Quatro Estações fica localizado na Orla de Tamandaré. Uma organização do nosso amigo Heraldo e família. Ela me pede paz, só para não. E vem. apresentando gostosinho pro pai e vem jogando. O Express é o seu supermercado do dia a dia em Tamandaré. No Express você encontra carnes selecionadas e de qualidade, hortifruti, produtos de higiene e limpeza, frios, bebidas e laticínios. Funcionando das 7 da manhã até a 6 da noite, de domingo a domingo. Isso mesmo, de domingo a domingo, das 7 da manhã até a 6 da noite. Aceitando todos os cartões e Pix. É bom de comprar. Supermercado Express, Avenida José Bezerra Sobrinho, próximo à Nova Matriz de São Pedro, no centro de Tamandaré. Farmácia Mais Saúde, onde você encontra o medicamento que precisa. Éticos, genéricos, similares e perfumaria. Uma farmácia onde você encontra aquele atendimento do coração dos amigos Dado e Alemão. Temos o Disque Entrega pelos fones 98354-6255 ou 3676-253. Funcionamos de domingo a domingo, das 8 às 23 horas. Aceitamos todos os cartões e Pix. Avenida José Bezerra Sobrinho, em frente a Secretaria de Educação, Centro de Tamandaré. Farmácia Mais Saúde. Compromisso com a sua saúde. Feliz Supermercado. Variedade, novidades. Crédito fácil, preço baixo. É no Feliz Supermercado. Conforto e qualidade. É tudo que você queria. Feliz Supermercado, vontade de comprar mais. Fênix Supermercado. Chegou em nossa cidade a funerária Pax Tamandaré. Você conhece o plano assistencial Pax Tamandaré? A empresa Pax Tamandaré está situada aqui, em nossa cidade, e oferece o plano ideal para te dar toda a assistência no momento que você mais precisa, com cobertura e descontos em diversos segmentos da área de saúde. A Pax Tamandaré garante a tranquilidade que você merece. Além disso, oferece todo o serviço funerário. Para mais informações, ligue para 819-8643-7805 ou 819-8996-1202. Visite. Mas me deixou jogado, chorando. Mas eu não sei viver num mundo assim. E quem quiser tomar conta de mim, eu tô aqui, largado, esperando. Por isso agora eu vou fazer um pedido a vocês. Quem é que vai me querer? Sofrendo sozinho. Depois que ela me deixou, pega eu, cuida teu. Leva eu pra tua casa. Me adota que eu tô querendo colinho. Tô carente de amor. Oh, oh, oh, oh. Depois que ela me deixou. Oh, oh, oh, oh, oh. Tô carente de amor. Toma conta de mim, eu tô aqui, largado esperando. Por isso agora eu vou fazer um pedido a vocês. Quem é que vai me querer? Pega eu, cuida eu, leva eu pra tua casa. Me adota que eu tô sofrendo sozinho. Depois que ela me deixou. FM, sempre com o Domingão, muito obrigado. Bote mais um, Lequito. Oi, Elton Lucas, tudo bem? Tudo. Aqui é Genilda de Oliveira dos Brejinhos, Bahia. Escuto vocês através da Rádio Cristal FM. Quero pedir uma música de Marília Mendonça, pode ser qualquer uma. E ofereço aí para todos os brejinhenses, para todos que estão na escuta. Sim. E meus familiares. Uhum. E para vocês aí da rádio, viu? Tá certo, Madinha. Deus abençoe a todos. Fica Jesus com abençoe você e sua família. Tamo junto, hein, Madinha? Bora simbora, bate mais um lequito. Elton, Zé Nilton aqui do Lago do 33. Estou ouvindo na rádio pela Jacobina FM 99.1, diretamente desde Lagoa do 33, Bahia, Brasil. Valeu, Padinho, tamo junto. Um abraço a todos aí no Lagoa do 33. Tamo junto. Bote mais um, Lequito. Alô, meu povão do programa Domingão Musical. Sim. Eu quero participar do programa, quero ouvir uma música aí com o Bruno Marrone aí. Eita. Sou Eli, moro aqui no Parque Santa Cruz, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Ouço pela 104 FM 9. Um abraço, bora sim, bora, meu padinho, arrocha, meu patão, bote pegado, caba bom, arrocha, macho, véi. Tá falando aqui, seu amigo Agenonete, da cidade de Tapetinga, na Bahia. Sim. Escutando aqui pela Itaratinha FM 97.1. Eita. Quando estou escutando aqui no fuxiqueiro, tal do celular, viu? Eita. Na internet do celular, beleza, meu jovem? Beleza, padinho, tamo junto, um abraço, obrigado pelo carinho. Bote mais um, Lequito, dá tempo pra tá mais um? Dá não? Demora com sucesso, demora com mais música. Agora, bebê, aqui o sucesso não para, aqui o sucesso continua. Você segue participando com a gente. DDD 88 99316 6333. Mais alegria, mais emoção. Aqui o sucesso não para. Domingão, musicão. Simbora, bebê. Culpada. Eu mereço adjetivo de culpada. Eu fui incompreensível, até chamei de drama os seus dramas. Desculpa o meu ciúme em excesso e as vergonhas que te fiz passar no meio do povo. Todas as vezes que te pisei com meu ego, o que doeu em você, pode ter certeza que tá doendo em mim o dobro. Mesmo sabendo que eu tava bloqueada, digitei essas palavras de perdão com eu te amo. Do nada, mensagem visualizada, e gelei quando eu vi um digitando e recebi um oi. Cheguei a ver o sofrimento na mensagem. Não é qualquer um que tem essa maturidade. Que bom que você enxergou que tava errada. Se dependesse de mim, tava perdoada. Eu sei, não é fácil carregar todo esse peso. Saudade acumulada muda a gente mesmo. É uma pena eu não ser quem você ama. Eu virei dono desse chip essa semana. Mesmo sabendo que eu tava bloqueada, digitei essas palavras de perdão com eu te amo. Do nada, mensagem visualizada, e gelei quando eu vi o digitando e recebi um oi. Cheguei a ver o sofrimento na mensagem. Não é qualquer um que tem essa maturidade. Que bom que você enxergou que tava errada. Se dependesse de mim, tava perdoada. Eu sei, não é fácil carregar todo esse peso. Saudade acumulada muda a gente mesmo. É uma pena, eu não sei quem você ama. Eu virei dono desse chip essa semana. O seu domingo tem mais alto astral e agito no Domingão Musical. Aqui você ouve os principais lançamentos, as músicas mais tocadas e os artistas mais bombados nas plataformas digitais. Tocou sucesso? Tocou no Domingão Musical. E mais, você participa e se diverte pelo nosso WhatsApp 88 99316 6333. Domingão Musical, para ouvir e se divertir nas melhores rádios do Brasil. Um programa distribuído para várias emissoras filiadas a centraldamídia.com. Domingão Musical, todo domingo aqui na sua rádio. Apresentação, Elton Lucas. Se você, minha vida gira bem devagar, pense bem antes de querer terminar. Calma, yeah. respire. Não quero viver se me deixar. Pensa sem depressa porque eu posso esperar. Tenho a sensação que o mundo vai acabar. Eu estou triste porque existe a incerteza. E o que dói mais é ver como a história de amor se desfaz. Do meu coração você não sai. Entrou em mim tanto amor assim que eu só penso em ficar perto. Sem você sou um deserto. Me dá seu amor pra mim. Me dá seu amor pra mim. Me dá seu amor pra mim. Me dá seu amor pra mim. Pra mim, pra mim. Minha vida gira bem devagar. Pense bem antes de querer terminar. Calma, respire. Não quero viver se me deixar. Pensa sem ter pressa porque eu posso esperar. Tenho a sensação que o mundo vai acabar. Eu estou triste porque existe a incerteza. E o que dói mais como a história de amor se desfaz. Do meu coração você não sai. Entrou em mim tanto amor assim que eu só penso em ficar perto. Sem você estou um deserto. Me dá seu amor. Programa Domingão Musical. No comando tem ele, Elton Lucas, o locutor da galera. Todos os domingos conquistando o Brasil. Minha amiga Priscila Senna. Meu amigo Gleison Gavião, que prazer. Me fala não, é o Gavião. Será que é só eu que sinto falta? Será que é só eu que a solidão maltrata, machuca, não passa? Será que tem outro aí? Vendo você se desvir pra deixar a cama bagunçada. Me fala, me fala. Pode jogar na minha cara.